que eu estou errando. E não valia nada ali, é nada. E eu aqui na maior das inocências. O que fazer da minha santa inteligência? Será que esse é meu pecado? Por quê? Ninguém é perfeito, você não acha? Nem mesmo o bruxo da vassoura. Música do planeta Terra. Cantiga de guerra. Canto, espanto e fico rouco. Ainda acho um pouco. Por quê? Louco, anda solto, de colarinho, é claro. Seu respiro, respiro, mas cuidado. Desse pobre guardado, por quê?